Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Hecate, senhoras e senhores, semideuses e semideusas! Esse é o nosso primeiro podcast e resolvemos começar com um assunto polêmico. Meu nome é Ghostwriter e junto com os meus amigos Frank e tradutora faremos o review do filme Percy Jackson e o Mar de Monstros. Fala galera, aqui é o Frank. Fala galera, aqui é a tradutora. Isso, muito bom. Pegaram a deixa, esse é o bom momento. Então, gente, vamos lá. A gente foi assistir o filme ontem, aquela coisa de pré-estreia. Eu vou falar que eu achei aquela plateia meio caída ontem. O pessoal no cinema não tava muito animado. É, percebi isso quando acontecia uma cena e na hora de vibrar dava só a gente lá no meio. Ei, tipo, olha os retardados ali vibrando. O pessoal que leu os 8 livros, esse tipo de coisa. Eu fiquei desapontada. Eu esperei que uma sala cheia de crianças, a gente poderia gritar que nem idiotas e eles estariam... E a gente não ia passar vergonha. É, e no final das contas a gente passou vergonha de qualquer jeito, né? Pelo menos nós não fomos repreendidos na sessão de cinema e isso já foi uma coisa muito boa, né? É, a visão de crianças foi pra outras pessoas dessa vez. É, mas enfim... a audiência fraca, a parte... Eu gostei da garotinha que tinha a camiseta do acampamento do Percy Jackson. Ah, mó poser, aquela menininha semideusa com uma camiseta de Hades. Todo mundo sabe que Hades não tem outros filhos. Pois é. Não que a gente saiba. Hades já mostrou que quando ele teve o lance da profecia, tipo, da primeira saga do Percy Jackson, na hora que ele falou, não vou ter filho, tudo bem. Ele teve um antes, ele meio que guardou. Não foi uma cápsula de gelo, mas foi quase isso. Aí depois brota o Nico lá no final, né? Isso que foi... O Hades, ele pensa antes, isso que é legal. Você falando que ele guardou, eu pensei ele transformando os filhos em cápsulas Roy Poi. Eu pensei mais ou menos como ele guardar o filho numa... Uma pokebola. Isso, uma pokebola. tipo isso. Voltando. Se for assim, então ele ainda tem mais 3 pokémons pra usar, né? Porque tem a Hazel, a Bianca e o Nico. Agora falta mais 3. A Bianca já deu Fainted. É, a Bianca já deu Fainted e aparentemente já renasceu, né? Porque o Nico não achou ela lá no meio da galera. É, sempre tem um centro Pokémon perto de você, né? De graça, ainda bem. Programa foi patrocinado por Centro Pokémon. Ah! Que droga. Enfim, voltando ao filme, que é sobre Percy Jackson, que não foi. Não, Percy esse Jackson. Não é um podcast de Pokémon, minha gente. É um podcast de Percy Jackson, embora ainda não esteja aparecendo isso. É que a profusão de referências é tão grande que a gente se perde, mas enfim, o filme em si. Eu vou falar que eu gostei do filme. Eu gostei pra caramba do filme, assim. Eu achei que os efeitos especiais foram usados... Não foi uma utilização banal dos efeitos especiais. Não ficou parecendo, tipo, Transformers com efeitos especiais e explosões pra todos os lados. Não ficou overkill. Não ficou um overkill de efeitos especiais. Eu adorei a aparência das criaturas míticas. Eu adorei Hipocampus! Ai, o hipocampo é lindo. Eu quero um hipocampo em casa agora. Eu não sei como eu vou manter um hipocampo em casa, mas... A gente junta nossas mesadas. Tudo pra bem. Você que tá vendo o review aqui, eu que tava lá no cinema, quando apareceu o hipocampo, você só via no canto a tradutora e a ghostwriter, elas abraçadas e pulando na frente no cinema, gritando como ele era lindo. Foi. Assim... O sonho de toda garotinha, quando é criança, é ter um pônei. O meu sonho agora é ter um hipocampo. Só que você não é mais uma garotinha. Detalhe técnico. Ah, eu não sou mais uma garotinha. Então as coisas evoluíram de liga, né? Pôneis para garotinhas, hipocampos para meninas. Enfim. O pônei ele desenvolveu para hipocampo. Muito bem. Mas enfim, os efeitos especiais foram bem usados, eles foram bem colocados... Rainha Andrômeda era o nome do navio. Porque era um navio cruzeiro, de repente virou um... Aquilo parecia um barco a remo, né? Comparado com o que deveria ser. Exatamente. Mas não, mas... É, Não. Aquilo lá não dava para deixar passar. Eu imaginava um puta Titanic assim, tá ligado? Um navio de cruzeiro com centenas de milhares de andares e janelinhas. E era bem que foi descrito. E era um iate grande. Sem graça. Ah, mas eu vou dizer uma coisa do Barco Andômeda. Quando eu vi a cena do Barco Andômeda do filme, e vem o Luke, tipo... Primeiro que vem a Sileena. A Sileena, ela vira traidora no quinto livro. E ela não foi traidora, ela foi coagida. Ela brotou, assim, no barco. Tipo, pô, legal, era... legal ser traidora. Quando a Annabeth grita, tipo... Ah, Chris Rodrigues, Ita Nakamura e Sileena Bergard. Eu fiquei... É tudo bem, todo mundo sabe que ela vai ser uma traidora, mas ela só descobre isso no último minuto do último filme, quando o Crono já tá. Do último livro, quando o Crono já tá lá em cima, na porra do Olimpo, subindo escada rolando. Elevador com música ruim. Exatamente. E na verdade, ela ainda recebe uma. Redenção, assim, por parte das pessoas que participaram da batalha no acampamento. Porque as pessoas viram que, tipo, ela foi e se passou pela Clarice pra levantar a moral da tropa e tal. Então, no final das contas, ela foi uma heroína. Ela puxou toda a filharada de Ares, ela pegou e trouxe, tipo, eles iam só seguir a Clarice, então ela... fez de conta que era Clarice. Ela foi macho pra caramba, né? Nossa, eu acho que foi a primeira vez... com o perdão de todos os ouvintes, que um filho ou filha de Afrodite foi tão macho na vida. É, com certeza. O resto ou é diplomata, ou tá mais preocupado com a maquiagem do que em lutar. A Sileena não, a boca pra cima. É, a Sileena foi lá e mostrou a que ela veio pra esse mundo, né? Isso no livro, né? Porque no filme... É, não, no filme a gente não pode nem entrar nesse mérito ainda, mas ela era um dos coadjuvantes que apanhou da Annabeth, do Tyson e do Percy quando eles fugiram do barco. É. Não, uma coisa que eu achei muito boa dos efeitos especiais, acho que foi a única que foi totalmente comparada, assim, que eles buscaram mesmo do livro, foi o autômato do que invade o acampamento. E eles erraram o número também, né? Porque no livro são dois. Mas olha, eu acho que aquele ali valeu a pena, viu? Porque você via ele descendo cacete, assim, no povo, você falava, meu Deus, fodaço, ficou assim mesmo. É. Eu achei que foi muito bem feito, ele. Ele, em geral, acho que foi dos defeitos especiais que não, foram mais bem feitos no filme. Ah, ficou muito legal. O que eu achei bacana da maneira como ele foi construído também é que você realmente via a movimentação do mecanismo dele e de todas as engrenagens. E aquilo fazia sentido. No começo do filme, quando você vê os campistas chegando por trás dele e, de repente, o torso dele se inclina para cima e ele muda a cabeça para frente, tipo, para ficar encarando os campistas sem sair do lugar, eu achei genial aquilo. É, inclusive a cena que o Percy ele bate de frente com o autômato e a Annabeth vai pelo lado para tentar atacar ele. Eu fiquei muito empolgado com o começo, porque estava totalmente traduzido do filme. Uma coisa que do filme que eu achei que foi coerente com o livro foram os personagens. Sim. Annabeth soa com Annabeth, o Percy Jackson ele soa com o Percy Jackson, embora ele esteja meio garoto malhação, pelo menos foi como eu achei. É, ele tá muito garoto malhação. Mas se a gente for começar a entrar no mérito dos personagens, eu vou te falar que eu senti muita falta de uma real atuação da Alexandra Daddario, que faz a Annabeth. Tipo, ela sumiu no filme. Eu tava até pensando comigo hoje que se ela teve mais de 12 falas nesse filme, assim, completas e bem feitas e tal, foi demais. Então vamos fazer o seguinte, vamos pra botar ordem nessa bagunça, que nem Jack Estripador, vamos por partes, certo? Ok. Vamos colocar primeiro, vamos falar primeiro de personagem por personagem, depois a gente fala pelas cenas do filme, que tal, ou ao contrário. Ah, tudo bem, já que eu já falei da Annabeth, quem quer falar do Tyson? Ah, então, o Tyson foi totalmente com a cena, Robert Frega do Percy. Robert Frega. É, Tudo que no livro o Percy faz de foda, de legal, eles botaram na cola do Tyson. E a única coisa que o Tyson faz de foda, de legal no livro, que é bater na... pegar a cara daquele touro e transformar em sucata, quem fez isso foi o... quem derrota o boi pelo final foi o Percy. Eles trocaram. Não, eles trocaram o Tyson e decidiram botar uma versão mirim do Brendan Fraser, do A Múmia, tá ligado? Porque eu olhei assim, na hora que passou, tipo, aqueles... Primeiro que a Névoa, ela virou um perfume. Em todas as lojas do Brasil, você vai encontrar o perfume Névoa. Deixa Nada. Você mais bonito do que realmente é. Catálogo da Avon de Afrodite, querido. Mas do Tyson, eu achei que foi... Ele, assim, ele ficou um personagem muito bom, mas com certeza não é o Tyson. Só muito isso. Muito bonito pra ser o Tyson. É, agora que o Frank falou que ele parecia o Brendan Fraser, eu tô aqui pensando, meu, aquele ator é a cara do Brendan Fraser mesmo. De repente filho dele, vamos descobrir. É. Eu duvido que seja, né? Mas, enfim, continuando. O Grover tava Chris Rock, como sempre. Muito Chris Rock. Ele deveria ser muito fraquinho, ele tá muito, tipo, eu sou foda, eu dou chutes, eu dou putas cambalhotas no ar. Mas fazer o quê? Sim. É, eu falei pra Ghostwriter, né? Tipo, fora daqui, tipo, eu tava vendo a hora do filme de suar aquela vinheta. Everybody has screams. Seria genial. Simplesmente genial. Ó, só pra fechar o assunto do Tyson, o ator que faz ele é o Douglas Smith. E... aqui ele tem alguns filmes bem, bem interessantes. Ele também já participou de CSI, mas todos os filmes que ele participou são TV movies. Eu acho que, aparentemente, o primeiro filme dele que foi pro cinema mesmo foi o Percy Jackson e o Mar de Monstros. E ele realmente parece Brendan Fraser. É, ele já também colou em Cold Case, além de CSI Miami. Ele botou uns 3 mil CSI também no meio, né? Pois é. Nossa, ele fez muita série. Muita, muita, muita série. Bastante. Mas enfim. Grover, Chris Rock e Tyson à parte. Clarice! A Clarice. Puta, que Clarice gatona, velho. A Clarice tá, olha... Olá em casa, essa Clarice, viu? Ó, eu vou pegar o livro, mas a referência... Quê? Eu posso pegar o livro, mas a referência básica do livro é que a Clarice usa... Ela é grande, forte, como um trator. Ela usa a camiseta XXXXL. Eu acho que isso daí já é por sua conta, né, tradutora? É, porque se for assim, eu vou querer o endereço do nutricionista dela, porque eu tô precisando. Né? Ganhar uma massa muscular assim, né? Nossa, evoluiu bastante do livro, né, se for por esse lado. Começa, que se a gente for, assim, ser nazista com essa questão de aparência, ela deveria ter o cabelo loiro encardido e os olhos castanhos. Eu tenho um comentário aqui da irmã da tradutora. Ela diz que achou que a Clarice e a Annabeth estão muito parecidas. De vez em quando você não consegue entender quem é quem. Pois é. Mas a Clarice e a Annabeth, elas ficaram com papéis extremamente parecidos nesse filme no que se diz respeito à interação delas com o Percy. Por um momento eu tive, assim, uma impressão terrível e aterrorizante de que no futuro eles querem fazer um triângulo amoroso entre a Annabeth, o Percy e a Clarice. Oh, meu Deus, por favor, me mate agora. Ah, mas certeza que eles vão fazer isso depois desse filme. Eu achei que ela tava dando, não sei, não foi a Clarice dando um esporro no Percy Jackson. Foi mais um desafio na voz. É, foi tipo uma menininha bully, mas é aquela menininha bully que gosta dele. Foi horrível. Ontem mesmo, eu assisti um episódio daquela série Mais Do Que Uma Família. E um personagem tava tendo problemas na escola porque tinha uma menina batendo nele. Ele estava sofrendo bullying por causa de uma menina. E, enfim, a situação ali que tinha sido interpretada por crianças de 8 anos de idade, para mim, encaixava perfeitamente na relação entre a Clarice e o Percy que eles construíram no filme. Exatamente, ficou muito... Ficou parecendo que a Clarice agia com relação ao Percy, que nem a Annabeth estava agindo com relação ao Percy no primeiro filme. Tipo, eu te odeio, mas eu acho você super foda, cara. Porque aquela Annabeth no primeiro filme, a gente tem que convir também que ela era a Annabeth e a Clarice ao mesmo tempo, né? É. Absolutamente terrível isso, né? Mas... E a Annabeth ficou nesse filme parecendo como, tipo, ai, que fofo, ô Percy, ó, Percy, você consegue, Percy, tipo, garotinha do MC, tipo, puxando o saco. Pois é. Olha, um comentário que eu tenho que fazer do Grover, do ator que fez o Grover, é porque mesmo que o Grover nem de longe seja o cara mais corajoso dos três, do trio principal da primeira saga, ele tinha orgulho, por exemplo, que nem quando eles estavam indo atrás do Velocino de Ouro, o Grover no livro, ele nunca pediria ajuda pro Tyson. Alguém na mitologia é matar sátiros. No filme ele falou, pô, eu vou precisar de alguém pra cobrir minhas costas. Chega aí, grandão. E eu fiquei, tipo... Hã? Exatamente. O do Grover, eles quiseram mais fazer um personagem engraçado do que colocar o Grover do livro. Sim. E a Annabeth, no caso, em relação ao Tyson... Vamos combinar que no livro, por mais que eu goste da Annabeth, a Annabeth era absolutamente escrota com o Tyson no livro. Mas até aí você entende por que ela foi assim. Sim, você depois, entende. Depois, quando ela muda de posição, você mostra que ela gosta dele por uma razão palpável. E não, já que o Percy confia nele, eu vou confiar também. Já que ele salvou a minha marmita, eu vou gostar dele agora. Já que ele salvou a minha marmita, foi uma ótima colocação. Você me deixa me alimentar, você é meu amigo, né? Ótimo. Você me alimenta! Caramba, eu mereço. Ah, mas foi basicamente o que ela deu a entender, tipo... Oh, você salvou o Percy, aquilo foi incrível. Eu não tenho como te agradecer. O que traduzindo seria, você salvou o chuchu da minha marmita, muito obrigado. Chuchu da marmita mesmo, porque o Logan Lerman, ele não é exatamente aquele ator, assim, né? Ele tem cara de chuchu. Ele é bonito, mas ele é um chuchu muito bonito. E outra coisa sobre o Grover, voltando no assunto, eles a mataram com o personagem do Grover, não só como personalidade, como ele se tornou The Rock, agora ele é fortinho, mas eles acabaram com o passado e futuro do Grover. Porque o Grover, lasque, né? O Grover para nessa porra dessa ilha do Polifemo, que aliás, tá totalmente errada, mas eu vou voltar nesse assunto, porque ele estava atrás do sonho dele de ser um searcher, de ser um procurador pra achar Pan. Sim. E daí ele é atraído pelo poder mágico, daí ele fica aprisionado lá, vestido de noiva, e dá um link mágico de cabeça com o Percy e fala, Percy, eu preciso de ajuda, tipo, uma telepatia mental de GPS. Sim, o elo mental que eles constroem no primeiro livro. No segundo livro, aliás. Antes de terminar, também do Tyson, buscando um pouco dele, o Tyson ele é muito inteligente no livro, mas ele não consegue se expressar. Ele é um ciclope que ele não consegue se expressar tão bem, tanto que ele fala em terceira pessoa no livro e tal. No filme, principalmente na parte da névoa, ele tava parecendo mais, sei lá, um latino boy americano que conseguia ir atrás de qualquer garota. Ah, você está aqui, venha comigo. Tipo, esse tipo de coisa. Eu fiquei, que isso, cara? Não é o Tyson. E o Tyson, ele é mais alto que a galera. Ele devia ser. Era tipo um Hagrid da turma. Não fez sentido. Ele tem um Hagrid sem pelos. Sim. Com mãos enormes que quebram tudo e que teria dentes deformados e cheios de manteiga de amendoim. Cadê a obsessão do Tyson pela manteiga de amendoim? Né? Ele vivia numa caixa de papelão e não no meio da floresta. É. Eu acho que a parte da obsessão por manteiga de amendoim, ela é um pouco passável. Mas é aí que tá. O Tyson, ele, no livro, ele é um personagem inteligente pra caramba, mas ele tem a alma de uma criança, assim. Ele é super inocente, super simples. Além de falar em terceira pessoa, lógico. Mas ele é extremamente inocente e simplista em algumas coisas. E é por isso que, tipo, é tão bonitinho mesmo você ver o Tyson no livro agindo, interagindo com os outros personagens e fazendo coisas. Porque ele confia cegamente em Poseidon porque ele é inocente. Porque ele acha que Poseidon é o pai dele, então que Poseidon é um cara maravilhoso e etc. Ele é que nem uma criança de 2 anos. É uma criança absolutamente encantada com o pai. Tanto que a cena que ele... A cena no livro que o próprio Percy, ele fica sem palavras assim, é quando o Tyson, que por causa de ser ciclope, tá causando inconveniente pro Percy. Até aí o Percy tá sendo um filho da mãe, né? Mas isso era do livro mesmo. É, mas quando o Tyson, ele chega aqui, ele fez um escudo pro Percy de presente. É uma das cenas que mostra o quanto ele tem uma alma de uma criança, assim. Sim. Que você fica, tipo... Nossa, velho. Aquele assim, né? É, tanto que até fica aquela coisa que você percebe que o Percy se sente extremamente desconfortável quando ele recebe o escudo do Tyson. Porque apesar dele já estarem se dando muito bem, o Percy, ele ainda se lembra de como ele foi um asshole com o Tyson, logo que ele conheceu o Tyson. Ah, mas isso é característico do Percy. Ele sempre foi esse carinha, tipo, ah, eu sou... Ele tem complexo de herói. E ele acha que tudo que ele fez de errado, todo mundo tem que jogar contra ele o tempo todo. Ele nunca vai esquecer nada que ele fez de errado. Tipo assim, mano, passado é passado, presente, presente, futuro é futuro. Né, amigo, quem vive de passado é museu. Exatamente, mas não, ele fica lembrando, ah, então, porque eu fiz aquilo de errado, agora todo mundo vai lembrar e eu tenho que lembrar e me culpar por isso pelo resto da minha vida, porque eu sou muito emo, cara! Percy Jackson emo. Essa foi uma coisa que eu nunca pensei. Mas agora dá pra pensar. Agora dá. Ele já tem pra quem. Mas pra quem viu a cena da marca de Atena, um spoiler. Quando ele decide pular no Tártaro com tudo, é aquele momento que você fala: caraca, hombre, nunca esquecerei de tu ato. Hombre, quando você estiver morto, eu me recordarei de você. E ritos irão saber de sua bravura, né? E por aí vai. Uhum. Porque, gente, não. Eu não vou comentar porque eu ainda não li a marca de Atena. Eu estou esperando, só vou ler quando sair o 5. É, mas é uma tradutora gay mesmo. É uma tradutora muito gay. Eu sou gay, eu gosto de garotas. Sabe, você sabe que essa não é a definição, né? Mas tudo bem. É, na verdade a definição que a gente está usando é outra, né? Mas vamos lá. A definição de gay é uma pessoa alegre. Sim, também tem essa. Enfim, prosseguindo, o Luke. O nosso Luke, que é o nosso vilão cara de chuchu também. Porque o Luke só tem aquela cara dele. O Luke tá bonito demais. O Luke tá sem a cicatriz. Uma cicatrizinha do lado do canto. O livro diz que a cicatriz rasga a cara dele na metade. É. Tem até aquele artwork horroroso do Luke no Diários do Semideus, que mostra ele com uma cicatriz assim, de fora a fora no rosto, na diagonal. É tipo assim, aquela coisa assim, como grudou de novo? Pegaram, botaram massinha pra ficar perto? Nada, usaram emplastro de néctar, só se for, né? Pois é, porque ele tem certeza que teria caído pra lá, cada lado, metade da cara fora. Néctar. Ou então couto, enfim. Mas isso não é Star Wars, que merda. Uma coisa que eu achei do Luke que... Quando você lê o livro, o Luke é o perfeito surfista ou sobrevivente. Meio que uma mistura dos dois. O Nesse, principalmente quando tem aquela cena do navio de Andrômeda. Da princesa de Andrômeda. Rainha. Quando ele chama... Rainha Andrômeda. Desculpa, galera. Mas quando acontece aquela cena que ele... Que ele princesa tá em Andrômeda, tá certo. Princesa Andrômeda. Princesa Andrômeda. É, princesa Andrômeda, ok. que ele tá em cima do livro. Em cima do livro, oh, caramba. Que ele tá em cima do barco e ele chama o Percy pra subir. Eu falei, mano, daqui a pouco ele vai dizer que tá rolando uma festa, uma rave dentro do barco, porque acabou o enredo, né? Micareta de semideuses no Princesa Andrômeda, vamos todo mundo vestir o nosso abadá de Cronos. E aquele comentário, o Percy tá lá subindo em cima do barco dele, e daí ele fala, ô, oh, para de pisar no meu barco. É, não, você está pisando no meu teto. Para de pisar no meu teto. Mano, sério? Sério? Eu tava quase, realmente, dava quase que, parecia que ele ia falar daqui a pouco, você sabe quanto custou a porra desse iate? Custa caro essa porra. Você vai limpar? Volta aqui e limpa agora. Pega o pano, escova de dente. Pega a sua escova de dente e limpa isso. Exato. Fico com muita, tipo assim, ele fala isso, dá pra sentir o principal coletivo. É. Não sei se vocês, meninas, não sei se vocês concordam com essa opinião, mas quero saber o que vocês acham. Eu achei o Luke, perto do livro, um personagem fútil. Completamente fútil. Eu acho que o ator, o Jake Abel, ainda não conseguiu mostrar a real dimensão do rancor que o Luke tem pelos deuses, por Hermes, enfim. Tipo, como ele tem aquela cara de chuchu dele, pra mim, ele não consegue passar nem na expressão, nem na atuação, nem... Profundidade emocional. A profundidade, exatamente, a profundidade emocional das feridas que ele tem por causa do Hermes ter sido um pai de bosta, por conta do que aconteceu com a mãe dele quando ela acabou encarnando o espírito do oráculo de Delfos, porque Hades foi um grandíssimo filho da puta. Na verdade, Zeus foi um filho da puta com Hades, Hades foi um filho da puta com... depois com... todos os deuses. Com o oráculo. E sim, isso que acabou lascando com tudo, assim. Sim. É mais ou menos assim. Mas é procedimento padrão, Zeus ser um filho da puta, né? É mais ou menos assim. No livro, o Luke era uma pessoa extremamente atormentada e rancorosa. Você sentia o rancor dele quando ele falava. Sim. Você sentia toda a dor e todo o sofrimento por qual ele passou. Isso através de palavras. Isso nem era do ponto de vista dele. Sim. Agora, nesse livro, ele parece mais como uma criança dando um piti. Exatamente, um piti. Eu ia falar um tantrum, mas um piti tá certo. É que piti, tantrum, cara, é profundo demais pra cara de chuchu do Luke. Então ele dá piti. Ele tá dando piti, tipo, ah, papai esqueceu de trazer o meu cartão, dar meu cartão de Natal esse ano. Eu vou quebrar tudo. Buá! Ele parece dando um piti. É um grande piti. E o que foi, meu Deus do céu, aquele Cronos? Brotou um Cronos no final do segundo livro. Aliás, essa é uma boa pra começar um novo tópico. O enredo do filme... Tá uma merda. Acabou com o enredo do livro. Antes de começar o enredo, eu só quero fazer um comentário... de fangirl mesmo. Vamos que pra acabar com os personagens, é isso. Eu vou falar do Hermes, do Kiron e do Sr. D. Eu amei os três. Ator que sabe atuar, é isso aí. O Hermes, interpretado pelo Nathan Fillion. Cara, o que, que era aquele Hermes? Tudo bem que ele não é meio pancinha de chopes ali. Mas, cara, absolutamente perfeito. Absolutamente perfeito. E a maneira como ele fala com o Percy naquela cena, em que, tipo, ele pede pro Percy tentar ajudar o Luke, trazer o Luke de volta. Meu, aquela cara consternada do Nathan Fillion, tipo, porra, ele mostra meu filho, cara, me ajuda. Tipo, mostra um arrependimento, assim. Mostra, é que nem quando no filme do Senhor dos Anéis, quando o Gandalf faz aquela cara de sofrimento pro Hobbit, pro Frodo. E e você sente o sofrimento dele. Sim, exatamente. Puta, isso que é atuar. Isso aí, ó. Peace out, bitches, eu sei atuar, cara. Salt. O Stanley Tucci, que fez o Dionísio. Nossa, ele tava muito bem também. Eu achei aquela piada do vinho absolutamente ótima. Aquela cena também que ele rouba a ideia da Ana, velho, ele é realmente Dioniso. Foi um dos atores que eu consegui imaginar a descrição do livro totalmente preenchida. Foi. Ele tá meio magrinho demais pra ser o Sr. D na minha concepção, mas tá muito bem, tá muito bem. E pra fechar, eu vou fechar com chave de ouro, na minha opinião, com Anthony Head. Porque esse cara, ele é provavelmente o ator mais versátil que eu conheço. Ele atuou em Buffy, ele atuou, por consequência, em Angel. Ele fez um filme musical junto com o Danny DeVito chamado Ripple, que foi ele assim... Ele atuou em Rocky Horror Show como Frankfurter. É, ele foi a Frankfurter em Rocky Horror Show durante uma época. Cara, que maravilhoso aquele Kieron. Eu fiquei muito triste do Anthony Head não ter tido uma participação maior como Kieron. Ele que porque... faz Buffy, né? Nossa, não lembrava. É, ele é o Giles em Buffy. Meu Deus! Agora também pra fechar, um personagem que essas duas aqui tietaram quando foi no cinema, que é a Paloma Kwiatkowski, que ela fez a Thalia Grace. Nossa! Não, mas eu não tietei por causa da atriz, eu tietei porque a Thalia... A Thalia não, né? A Thalia, segundo filme, né? Gente, vai conversando aí que eu já volto, tá? Um minuto. Tipo, a Thalia... Cara! Pode falar, até agora tá todo mundo ouvindo aqui. Meu, que... Assim, pra começar que a Paloma Kwiatkowski, ela, assim, bom, não era exatamente da maneira que eu imaginava a Thalia, mas eu achei que ficou muito legal. Muito legal mesmo, ela tem, tipo, aquele narizinho arrebitado de... Sou uma menina espoleta. Deal with it. E a caracterização da Thalia ficou muito legal. Eu só achei que no começo do filme, que o filme começa, na verdade, com a lembrança da Annabeth, de quando ela, o Luke, o Grover e a Thalia chegam ao acampamento, né? Sim, que é aquela cena clássica que é onde conta a história de como os três chegaram ao acampamento. Sim, no sim. Começo do primeiro livro. Eu só achei que esse pedaço, assim, do filme que mostra a Thalia criança, sozinha, enfrentando os monstros, né, os ciclopes, ficou um pouco rasa também. É, eu sei. Eu voltei. Ah, no livro fala que ela tem o poder dos trovões. Ela usa... tem aquela porcaria daquele... Qual o nome? Escudo dela, que tem a cara de uma... O Aegis, que tem a cara de Medusa. Isso, esqueci o nome. Agora, aí ela ficou muito... muito... Então, eu vou segurar eles, dá uma faquinha. É, aí ela pega um palito de dente e vai enfrentar os bichos. Sério. Sério. Mas... Não, mas eu achei... É uma falha do diretor, porque a atuação da Paloma Kwiatkowski, eu achei que nas duas cenas que conceberam ela no filme... Ela atuou decentemente. Ela fez... Frank, seu microfone tá uma merda. Fala de novo. Tá muito ruim, eu não tô ouvindo quase nada. Ah, tá. Nas duas cenas que a Paloma Kwiatkowski fez a Thalia, eu achei que ela agiu decentemente com o que tava descrito no livro. Você consegue imaginar a Thalia Grace, a Thalia Grace, né, como diz o livro, agindo desse jeito. Foi um personagem muito bem feito. Sim. A única coisa que eu achei ali que ficou meio capenga é que o Luke e a Thalia deveriam ser visivelmente mais velhos do que a Annabeth. Mas se a gente for pensar que, de repente, nesse livro em que a Annabeth deveria ter lá seus 13 anos junto com o Percy, ela é aquela menina pós-puber, assim, linda, maravilhosa, e woo! Peraí, defina o woo pra todos que estão assistindo, como que seria esse... Woo, woo! Look at me, bitches, I'm blonde and I'm beautiful. Be blonde and beautiful. Exatamente. Que nem como diz aqui o Latifa. Meu Deus, mas que seja, vamos voltar ao assunto do enredo, então? Agora o enredo, sim, o enredo. Começando pelo começo. O filme começa com o Percy. Não, o filme começa com um flashback da Annabeth. O flashback da Annabeth e o... E o Percy fazendo um comentário no final do flashback, dizendo que, nossa, a Talia é foda e eu me inspiro na coragem dela todos os dias. Oh. Tá. Aí isso some. Daí é ele no acampamento tentando subir uma parede do mal lá. Sim, a parede do mal. Que eu não tenho nome pra aquilo, porque aquilo não existe no livro. É uma parede do mal. Seria uma versão da parede de escalada, simplificada da parede de escalada do livro, né? É, uma parede de escalada de lava, cai lava. Ia ser tão foda cair lava daquela parede. Exato. Mas eles quiserem botar um negócio cheio de coisas rodando e que tem paus que cai pra lá e pra cá e o povo cai de lá e toma uma coisa toda. Eu achei que ficou interessante o esquema das traves que você pode, tipo, puxar ou empurrar pra sacanear o amiguinho. É. Mas assim, a lava ainda ia ser visualmente mais legal. Mas claro. Uma coisa que eu tenho a dizer do enredo, eu até queria pra debater com vocês, mesmo porque a gente tem muito assunto sobre o tema, então é fácil, que nem a tradutora disse, a gente se perder. Esse filme, ele... É o filme do livro... E é um filme clássico de Pixar. É um filme onde você faz um enredo, você tem uma reviravolta, você tem um problema a ser solucionado, e depois no final acontece aquela cena bonita. E não é disso que o livro se trata. Eu acho que essa, pra mim, é a principal crítica sobre o enredo do filme. É, o enredo do filme ele tá muito hollywoodiano pop. Ele tá muito fraco pra crianças de 8 anos. Todos os dilemas do filme se resolvem muito rápido, rapidinho. Ah, a gente tá sem carona, pede pro Hermes. A gente tá sem... Não sabe onde ele tá, pede pro Hermes. A gente precisa de carona, pede pro papai. É tipo, num átimo já resolveu tudo. É. Eu fiquei com a sensação de que eles pegaram a direção, ela leu o livro e ela pensou, como a gente adapta isso pra vender? Eles não leram o livro. Não, eles leram o livro. Eles pegaram eles praticamente pra vender. Eles pegaram para vender e enquadraram no sistema hollywoodiano, que funciona. E para quem leu o livro, eu acho que vai pra ter parte do livro, filme que vai ficar decepcionado. Essa é a maior ofensa. É a maior ofensa. Vai ficar muito decepcionado com as partes. Vai realmente... O filme inteiro. Primeiro, o que eles têm contra mostrar o Percy na escola? É o que eu tava me perguntando também. O que diabos eles têm contra mostrar o Percy na escola, sabe? Todos os livros começam com o Percy na escola. Quase todos, lá no seu Kindle, que começa com ele beijando a Rachel. É. Mas todos eles começam com o Percy na escola. Eu queria ver a escola hippie, que todo mundo senta em cadeirinhas, os professores usam camisetas de banda de rock, e ele tá lá com o Tyson. E o Tyson mora numa caixa de papelão. É... E eles colocam o Tyson morando no meio da floresta, bem vestido. E uma coisa que ficou fraca no filme em relação ao enredo também é que uma coisa que fica muito clara no livro é que o Tyson, ele possivelmente era a criatura mais deslocada ali daquela história. Porque ele não era aceito nem entre os semideuses, nem entre os ciclopes mais brutos e mais monstruosos. Porque ele era muito bonzinho. Que bonitinho. Sim, então na verdade, não mostra também que o próprio Tyson tinha um certo receio da espécie dele. Não mostra que o Tyson, ele não sofria só bullying por parte de mortais e depois de semideuses no acampamento. Os monstros não gostavam dele também. É, a coisa mais linda do livro é o Tyson virar e falar assim, você tá bravo comigo, irmão? Tudo bem, eu vou ser um bom monstro. Eu sei que eu sou um monstro, mas eu vou ser um bom monstro. Sim, Você chora. É aquela frase de cortar o coração. É aquela frase que você fica, Tyson, tá bom, eu nunca mais vou gritar com você. Foi de repente, mal. O Tyson é uma versão hollywoodiana de um ciclope. Ele é bonitinho. É assim como os ciclopes são quando eles são pequenos, quando eles crescem, eles ficam monstruosos, assim, o Colifemo. E parece mais que alguém cagou na cara dele. O Tyson é gatinho. Que horror. Que horror. Só uma palavra. Outra, ó, vamos voltando aí pra enredo. Não mostraram os pés na escola. É. Outra coisa que tava errada, a ilha de Circelândia. Nossa, de Circe, cara. Eles misturaram dois locais, porque tem a ilha de Circe, que eles passam no Mar de Monstros, no livro. Sim. Tem a ilha de Polifemo, que de acordo com a história, por causa que a porra do... do Velocino tá lá. A ilha é linda, é tipo um paraíso, tudo é verde, luxuriante. Existem pêssegos do tamanho de melões e melões do tamanho de melancia. Meninas, exato. Eu tenho que deixar um pouquinho você, já volto já no instante. Vai lá, Frank. Mas sim, a ilha é um lugar absolutamente paradisíaco e maravilhoso, e que você fica, uau! E uma comentário aqui, e as melancias são do tamanho de cabras. Ok. Pra continuar a progressão. A escala. É. Não, sim, a ilha de Polifemo é um lugar maravilhoso. E, na verdade, era justamente por isso que ela atraía tantos sátiros. Porque os sátiros eram atraídos pelo poder do Velocino. E quando chegavam na ilha, eles achavam que eles tinham encontrado alguma coisa relacionada a Pan. Eles achavam que tinham encontrado Pan. E essa era a questão. Ninguém sabia onde estava a porcaria do Velocino. Só sabiam que todo mundo morria porque todo mundo acabava indo para lá. Sim. Ou, com exceção do tio Ferdinand e do Grover, que foi parar no Jardim da Medusa. Exatamente. Ele foi... Acho que um pouquinho mais azarado. Um pouquinho. Voltando. Não sei o que é pior, virar pedra ou ser devorado. Eu acho que virar pedra é ok, pelo menos você só virou enfeite. É. Deve doer menos. É, eu acho que deve doer menos, realmente. Mas enfim. Polifemo junto com a Circilândia. Ai, ai, ai. Dá um tapa na mão do staff do filme, porque isso foi de lascar. É horrível. E a ilha estava feia. Sim, a ilha estava feia e acabada. Já que a gente já entrou no mérito da Circilândia, enfim, da ilha e etc., me diz o que é aquele Velocino com defeito que demorou para fazer efeito na Annabeth, só para a gente ficar com aquele suspense ridículo no ar. E o Velocino tá errado. De acordo com a história, o Velocino é... O que é um velocino? Um velocino é uma lã que você tira de um cabo, de um carneiro. Sim. É literalmente a lã juntada que você arrancou das costas de um carneiro. Sim. E aquilo lá parecia algo bordadinho e bonitinho. É, era. Qual era a dificuldade deles pegarem uma lã de carneiro e pintarem de dourado? Né? Eu acho que teria sido muito mais simples. Mas seria mais simples e mais bonito que se tivesse pintado, mandado bordar essa porcariazinha e que parecia alguma coisa. Ah, eu bordei os desenhos dourados numa cor, num pano branco. Sim, na verdade, o Velocino de Ouro é literalmente a pele de um carneiro dourado. É uma pele de um carneiro dourado feito de ouro. Aquilo lá parece tipo a pele de um carneiro branco com umas bordadinhas douradas, gente. É. É. Nossa senhora. É, nem me fale. Parece assim, tipo, então se eu pegar essa pele dourada e bordar em qualquer outro velocino branco, eu vou ter outro velocino. Porque ficou muito com cara de eu vou poder fazer vários agora. Nossa, é, velocinos de série. Vou poder bordar igual. Oh, holy crap, please don't. É. Please, please, don't. Foi horrível. E aquilo, eles jogam o velocino nos pés da árvore. Sim. Sério, nos pés da árvore. Vai, até aí do tá mais ou menos, bem, né? Vai, até aí a gente desculpa. É, até porque a árvore de Thalia no filme virou um pinheiro. E a árvore de Thalia virou um pinheiro que tava em cima de um corpo de uma garota. Dá pra você ver a garota quando você olhava pros pés, pro pé da árvore. Pro pé da árvore. Absolutamente assustador. A história é que ela tava de pé e tomou ia morrer em pé. E ela toma um raio na cabeça e ela se torna num Pine Cone. Eu esqueci o nome agora. É, Pine Cone. Pine Cone. Seria pinheiro, isso aqui é outro tipo. É, é outro tipo de pinheiro. É um bem mais majestoso. Além de tudo, o campo... Mas isso tá desde outro filme, tá errado. Porque o campo do campo meio sangue é um campo... que fica no fundo de um vale, tanto que você chega no pé do monte, você vê só a árvore da talha, e daí você sobe até a árvore da talha e você olha para baixo e vê no redondo todo o acampamento. Sim. Agora, o que é aquilo de, então a gente tá no meio do mato cheio de árvore, daí uma árvore especial, mas tem um monte aqui. É. A gente sabe qual é a árvore especial, porque a gente viu ela se tornando especial, mas realmente... Isso ficou estranho. tipo, ficou bem estranho. E também que você vê, se você for ver, de um ângulo você vê a árvore da Thalia, você vê um monte de árvore. De outro ângulo, você vê só ela, tipo, menos árvore. Tipo, sim. Como se tivesse sentado duas árvores diferentes. É, mas, sim, é tudo cercado por montanhas e etc. E não é exatamente uma coisa tão cheia de árvores. Tipo, eles estão usando uma visualização, assim, clássica de acampamento de férias americano, né? É. Cheio de casinhas e coisinhas. E eu vou reclamar disso até eles consertarem, mesmo sabendo que eles não vão consertar, que os chalés dos deuses são uma porcaria. São uma grande de uma porcaria. Tá tudo errado ali, mas até aí tá desde o primeiro filme, a gente não faz... A gente só para de reclamar pra não ser repetitivo, porque tá tudo errado. Tudo errado, desde o começo. É. Daí, que mais? A árvore de Thalia, tudo bem. O modo como eles saíram do acampamento também estava errado. Sim, o modo como eles saíram do acampamento. Porque eles chegam eles deveriam chegar com o táxi até o acampamento, encontrar os touros, depois fugir do acampamento através do mar com os hipocampos. Sim. Agora aí foi tipo, Aí ele já começou o acampamento, então não ia ter o táxi, daí a gente põe o táxi pra ele chegar até Washington, tem uma conversinha legal com o pai com o Hermes. É. Que daí agora a gente pega o hipocampo, se joga no meio do mar pra pegar o hipocampo pra ir até o navio do Luke, sendo que ninguém nunca foi atrás do navio do Luke na história, eles tropeçaram no navio do Luke. Sim, tipo, não foi tipo, ó, oh, Marta, George, vão lá no Google verificar pra mim onde é que tá o navio do Luke. Não, não era assim. Não, eles tropeçaram no navio do Luke e saíram correndo pra dar no mar de monstros. Sim, eles tropeçaram no navio do Luke e saíram correndo e gritando feito mocinhas. Eles tropeçaram numa na Clarice. Sim. Mas... Eles tropeçaram na Clarice e tava... Não achava... Daí eles... Como assim? Eles tropeçaram na Clarice, na entrada da Caríbides. E eles tiraram a Cilla também, o que é uma mal... Puta de uma... um erro, não só com a história, mas com a mitologia. Sim. A Clarice só cita a Cilla, né? Porque tinha aquele sátiro retardado, grande e forte, que acompanha ela no filme e morre. Pois é, desculpa, repete, por favor. A Cilla aparece em off-screen, ela é citada pela Clarice quando eles estão lá no estômago da guardiã do Mar de Monstros, e ela diz que aquele sátiro lá, grande, forte, loiro e tipo toy boy, que eu não lembro o nome, e que não existe no livro, tinha perecido pra Cilla. Totalmente idiota. É. De acordo com a mitologia, as duas atacam juntas. Não é assim, então é uma primeira e a outra depois. Tá errado. This is wrong. Totalmente wrong. E também, outra coisa, o Tyson. O Tyson tinha uma habilidade uncanny, tipo, maravilhosa, de lidar com objetos. Quase tão boa quanto qualquer filho de Hefesto. Sim, porque na verdade os ciclopes são os trabalhadores favoritos de Hefesto, porque eles aguentam ficar nas forjas, porque eles não se queimam, e eles são muito bons em trabalhos manuais e mecanismos delicados, mesmo sendo daquele tamanho. Eles caem no navio da Clarice e o Tyson fala, e o navio tá quebrando, aquele navio dominado por zumbis, aliás, comentário. Sim. Para quem está nos ouvindo, zumbis Rock. Sim. Muito legal. Os zumbis confederados, eu adoro eles. Eu também adorei. Daí ele chega assim e fala, então deixa que eu conserto. Ele vai lá e faz mágica com as mãos. Conserta, põe aquele navio de pé com a mão. Exatamente. Sozinho. Agora tiraram isso. Nunca vi. A gente vê o Tyson consertando porra nenhuma. E na verdade, o Tyson no filme só serve pra estragar tudo, né, coitado? É a parte do tempo. Nossa senhora, foi... É triste. Como... A única foda que ele fez, além de botar a mão na água e pedir pro papai uma carona, foi ficar na frente de um touro e tomar um jato de Nossa, chamas na cara. Sim. E uma coisa que eu tava pensando agora, na verdade, quando eu abri aqui o meu mapa do acampamento Meio-Sangue, é que, geograficamente falando, quando eu paro pra pensar, aquela cena em que o Percy tá tentando falar com o pai dele, ele não tá numa praia. Deveria haver o mar perto do acampamento Meio-Sangue. Tem o lago, tem os riachos e tals, mas deveria haver o mar. Exatamente. Ou seja, e agora eu tô aqui pensando, Logan Lerman, como você espera falar com Poseidon a partir da água doce? Explica tudo. Agora explica tudo. O problema não foi o pai dele que não tava ouvindo, é ele que tava com o sinal errado. É, ele que tava ligando do jeito errado pro pai dele, pô. E você fala, você tem que saber que se o pai só atende Tim, você não vai ligar pra ele com a Vivo. É. Ele não vai atender. Exatamente. Ele esqueceu de colocar o código de área, sei lá. Pois é. Ai, caraca. É foda. Eu, meninas, voltei. Aê! Eu tava ouvindo uma parte da conversa, tava esperando o momento pra entrar. É, que nem você disse da água doce, o acampamento Meio-Sangue parece mais um hotel fazenda. Bem! É, mas isso, né, desde o primeiro filme. É, isso tá errado desde o primeiro filme. É, errou desde o primeiro, tem que levar pros próximos. Maravilha. É, né? Fazer o quê? Fazer o quê? O que mais? Que tá errado nesse filme? Várias coisas, né? É, tem o Cronos, tem o Grover, eles praticamente tudo. Né? Você só podia... É outra história. Quando você vê no cinema o Hermes dando pra eles as coisas que ele deveria dar, todo mundo tá falando. Ele dá aquela bússola que é um negócio que tem o vento, que é o nome. E aquela daí, cápsula dos quatro ventos lá. É, a cápsula dos quatro ventos. E ele dá, no filme, no livro, ele dá vitaminas. Ele não dá as vitaminas, ele fica todo mundo, cadê as vitaminas? Cadê as vitaminas? Cadê as vitaminas? Ah, mas o Percy não vira porquinho da Índia, vitamina pra quê, né? É, as vitaminas foram pra cena da Cersei, que tá lá na Cerceilândia, não esqueceram dela. Beto Carreiro, ele revirou no túmulo quando viu aquela cena, provavelmente. É. E eles que tiraram a cena da ilha de Sandy de Circe. Sim, tudo bem, eu entendo porque cortaram a parte da ilha de Circe, se bem que eu acho muito horrível, porque pra história se desenvolver depois, nos outros livros. A Circe é importante. A Circe é importante, mas também é importante porque na ilha de Circe, o Percy e a Annabeth roubam debaixo do nariz de Edward Tiche, a vingança da Rainha Ana. Sim! E é importante no próximos livros da série dos romanos. Exatamente. Eu não li ainda, mas me falaram que é importante esse livro, porque eles usam esse barco Vingança da Rainha Ana pra ir fazer uma missão. Aliás, eu achei uma coisa muito broxante pra quem assistiu o filme ontem, o Percy, aquele cara que comanda a água, tudo bem que ele não comanda a água inteira, mas ele bravo porque a água vai entrar na cabine. Dá pra você controlar o espaço de água dentro de uma cabine, pelo menos. Mas ele não tinha conseguido controlar o mar no mar de monstros antes. Como é que ele ia controlar só aquela água entrando na cabine? Não importa que era menos, ele não conseguiu controlar antes. O problema não é o mar, no livro, o problema não é o mar no mar de monstros. No mar de monstros ele consegue controlar a água. O problema é a água em volta da Caribe. Só essa água. Sim. Porque a presença maligna dela. É, realmente. Que ele não consegue. Tanto que depois ele controla a vingança da Rainha Ana e ele faz aquela cena muito foda que todo mundo estava esperando. Dos dois, do Percy e a Annabeth no meio do mar, no fundo do mar, agarradinhos numa bolha d'água, por causa que ela tá chorando porque encontrou com as sereias. Eu já achei legal o Hermes trolando os dois, né? Tipo assim, que bonito, os dois já estão completando as frases. É, um completa a frase do outro, nossa senhora, foi ótimo. Esse é o Hermes que eu queria ver, cara. Não, o Hermes tá sensacional, eu não tenho o que falar dele. Não, mas uma coisa assim que não foi um dos pontos fracos do enredo, mas mostra o quanto ele ficou raso. Por exemplo, nas cenas normais, por exemplo, quando eles, para sair do Vorme, eles precisam atirar, se você tem uma filha do Deus da Guerra e um filho do mar. O Perso, que é o filho do mar, fala, eu luto e você navega. Eu fiquei muito... Eu acho que vocês inverteram aí o rolê, velho. Não sei, aí... Eu fiquei muito, assim, tipo... Você já tem um talento pro negócio do outro. O que que é isso? Vocês estão querendo adquirir novas habilidades? Vocês cansaram de fazer as suas funções? O que que foi? Vocês estão querendo mudar de pai? Eu acho que, de repente, tinha alguma coisa a ver com ela ficar no comando. Ele deixar falando assim, ó, você navega porque navegação é posição de comando. Mas até aí ainda não explica, não fica Mas ele, lógico. teoricamente, é um navegador muito melhor do que ela, naturalmente. É, eu também acho. Mas pelo menos ele perguntou, você sabe navegar? É. Pelo menos ele perguntou essa, porque foi feio, vai, fail, fail. E o fail, Isso foi mais feio do que bater na mãe. Foi. E falar em mãe, cadê a Sally? A Sally Jackson. Ela aparece no livro, ela é A mulher da boa. minha vida, tá ligado? É a mãe que todo filho queria ter, toda filha. É a mãe perfeita, ela faz biscoitos azuis. Azul, cara. Qualquer coisa que é azul me convenceu. Azul. E ela. Não, nada de. Não, não, foi mal demais. A gente não vai botar série nesse filme. Mas vocês gostaram, então a gente vai tirar. Eu acho que eles estão numa coisinha. Tudo que vocês gostarem no livro ou no filme anterior, a gente vai tirar, pra não, porque não queremos que vocês gostem. É, porque a gente quer que esse filme seja uma droga. É, tipo assim, já se divertiu demais, já se divertiu, não pode mais. Acabou, acabou. Já deu, né? É. Eles estão com esse objetivo. Não, vocês gostaram da Annabeth que tava, tipo, B10? Então agora a gente vai botar da Beth Prax. Vocês gostaram da série? Vamos tirar a série. Vocês gostaram no livro do Percy, do Tyson, desse jeito? Vamos botar daquele jeito. Tudo que a gente gostava, o povo deles tiraram. É que no caso, que nem eu tinha dito, assim, acho que o principal ponto desse filme foi fazer um filme pra bilheteria, porque sempre tem em cima Alô? Frank? da caixa. Então, Frank, fala de novo que seu microfone falhou. Outra vez. Tipo assim, quando você trabalha no cinema na parte de filmes, um entre quatro filmes é feito para você encher a caixa da bilheteria, tipo, para você ter grana para você tanto para você fazer os outros, como esse tipo de Frank? nos Oi? Estados Unidos como no Brasil. Frank, seu microfone falhou de novo. Tá dando. Eu acho que eles não querem que você fale dos podres do mercado negro do cinema. Mas é a parte que tem que falar, porque é isso que tá estragando o filme, pô. Tá dando pra ouvir melhor agora? Tá. Não, mas eu entendi seu ponto. Então, o que que acontece? Você percebe no filme inteiro referências e referências de cenas de filmes anteriores. Tipo, por exemplo, uma das cenas do final, quando eles estão amarrados depois que eles saíram do Ciclope, uma parte de mim falou, ainda bem que essa não é a cena final. A outra parte de mim falou, putz, eles cagaram no roteiro. Mas, que nem, tipo assim, quem é o nosso líder? E todo mundo levantar como se fosse um flash mob. Não, galera, chega todo mundo junto. É coisa de Hollywood isso daí. É. Eles pegaram todas as cenas e pensaram como eles poderiam ganhar mais dinheiro com elas. Sim. É tipo assim. Exatamente. E aposto que tem um monte de referências de outros filmes antigos. Né? Porque a gente Ah, teve mais algumas vezes, a gente sempre vai tem. pegar uma atrás da outra. Sempre Que tem. nem aquele filme Aliens versus. Predador? Não, Aliens versus Monstros, aquele de desenho Ah, animado. sim, o Monstros versus Aliens. É, Monstros versus Aliens. E então, se dava pra ver um monte de. Cada um era uma referência a um filme antigo. Sim. A gente vai ver, a gente vai bem mais uma ou duas vezes que a gente vai começar a fazer uma lista de onde todas as referências antigas. Exatamente. Bom, gente, vamos concluir o assunto então, porque a gente tá com caminhando para 1 hora de podcast. Então, Falta. só vou fazer um de comentário, então. Eu adorei o filme, foi muito bom, mas não era Percy Jackson. Exatamente. Concordo É. plenamente com a tradutora. Eu acho que esse é o sentimento geral de quem leu os livros. O filme é muito bom, mas não é Percy Jackson. Teve até aquele comentário que a tradutora estava falando comigo ontem a respeito do review de um site, enfim, que eu não me lembro agora qual era. Eu tô aqui com ele aberto. Não, mas deixa quieto. É. Que dizia que o filme não tem nenhum grande clímax, né? É um filme pacato. Aqui. E ele realmente é um filme bem devagar. Sem grandes conflitos, é o termo. Exatamente, sem grandes conflitos. Ele não tem nem, realmente nenhum grande conflito, porque tudo eles resolvem muito fácil. Do aspecto visual, eu achei ele impecável. Ele tá muito bonito, como eu disse, os efeitos especiais foram muito bem usados. Assim, okay, eles não gastaram muito com efeito especial, mas o pouco que eles gastaram bem. A partir do roteiro que eles fizeram, eles trabalharam muito bem em cima aí. Aí tem gente que vai reclamar que tinha pouco efeito especial em alguma cena ou outra, mas tem que pensar que também não tem dinheiro pra ficar jogando fora em efeito especial pra tudo que é detalhe, né? Ah, não, né, gente? Senão, por favor, vira Transformers. Amém. Eu tava lendo ontem na Globosfera, acho que é o seu termo certo, e o povo tá reclamando que não teve efeito especial na cena do navio e aqui e ali. Gente, tá, onde tinha que ter cena especial? Não, eu acho que... Onde tinha efeito especial estava muito bom e onde não teve estava muito bom também. Isso é... Ah, é mimimi. Mas assim, de uma nota de 0 a 10 em relação à fidelidade com o livro, eu teria que dar 0. Porque... Menos 1, menos 2. Não, vai, 2 assim, porque... Eles acertaram o nome das personagens. Não, porque eles acertaram algumas outras coisas, tradutora. Para de ser Joselita. Tá, mas enquanto filme, assim, hollywoodiano e tal, eu daria um 7. Chorando. Não sei, isso foi bem clichê de filme de ação americano, bem de hollywoodiano. Não foi assim, aquele filme que a história, o livro é tão bom que se o filme tivesse sido bem feito, ele poderia entrar nos anais dos filmes como um clássico. Mas não, agora não vai ser clássico, vai passar. É só mais um filme da temporada de filmes. Exatamente. Que não é que nem Senhor dos Anéis, que é um clássico de livro e fizeram um puta de um clássico de filme. E vai se entrar no clássico, nos anais da história dos filmes, como o filme daqui a 40 anos todo mundo tem que ver de novo. Entrar nos anais é uma ótima frase para um podcast. Ai, caramba. Mas eu tô falando a frase, e ela existe essa frase no nosso... Eu sei! Parece triste! Parece tão horrível assim. Então, vamos finalizar, né? Finalizando, né, gente? Esse foi o nosso primeiro podcast. Ele durou um pouco mais do que eu gostaria que ele durasse, mas realmente nós tínhamos muito assunto para falar sobre o filme e as diferenças entre filme e livro. E que se for dessa merda, eu não vou pedir desculpa pelos spoilers que a gente deu, porque todo mundo já leu essa porra desse livro. E se não leu, azar. Você vê a revolta na estreia aqui? E agora, por favor, ponha tocando no Buddycast pro Letícia do Saco. Exatamente, eu vou deixar esse vídeo junto no blog. Galera, se vocês tiverem também ideia de algum tema que vocês querem ver abordando sobre o assunto, ideia sobre alguma parte, fanfics que vocês queiram que a gente divulgue. Todo mundo Frank, aqui é fã de Percy Jackson. Frank, cortou de novo. Ah, tá. Agora tá dando pra ouvir legal? Tá. Pra vocês que estão aqui, que estão assistindo esse podcast, se vocês tiverem ideias de assuntos que vocês queiram ver a gente debatendo aqui, ou qualquer outra coisa relativa ao mundo de Percy Jackson, antes de seja escritores, de narradores, de entretenimento, a gente é fã de Percy Jackson. Então, continue acompanhando a gente. Não fala também essa frase, senão que vai ter nos comentários uma coisa triste, né? Bom, tudo bem. A Ghostwriter ela topa todas o que tá acontecendo. O Frank também, ele só é tímido. Eu não topo todas, não. Tem que pagar pro jornal. You feel like you gotta put a ring on it. Eu já falei, tendo um vinho, a gente dá pra conversar. Um vinho, um jantar e um cineminha. Isso, tem que fazer o clima direito, né? Não, eu sou que nem a Lady Gaga. You gotta put a ring on it. Mas não é a Lady Gaga, amor, é a Beyoncé. Ai, que foda-se! Eu vi um show que um cara tava fazendo essa música com um vestido de roupa de Lady Gaga e tava muito foda, então. Tá, whatever. A visão do inferno se formou na minha mente agora. Ah, aliás, tá. Vamos falar a verdade. A visão do tártaro, né? Ah, nem tava visão do... Eu acho que nem um tártaro, viu? Eu tô querendo ir pra lá depois dessa. Mas é, gente, só pra pegar o gancho do que o Frank tá falando. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, de discussão, de melhoria, de whatever, de Furfo's Feelings, podem mandar nos comentários, no e-mail, onde vocês acharem que devem mandar. Tipo, a gente vai ler e responder com o maior carinho. E a ideia é sempre poder fazer um podcast relacionado a Percy Jackson para completar os posts de blog e tudo mais, porque é isso aí, a gente é fã, a gente gosta de discutir, a gente gosta de debater e tal, tudo com parcimônia. A gente vai fazer o possível na base do possível, de acordo com o possível. Falando no celular agora, né? É, falando no celular, é puta mancada aí, né, tradutora? Caralho, joga essa merda fora. Enfim. E é isso, galera. Eu espero que vocês aproveitem bem este tempo com a gente. E eu quero jogar uma bola pra semana que vem, que eu tenho certeza que o Frank vai curtir. Lá vem, manda. Árvore genealógica olimpiana. A discussão. Nossa, semana que vem vai ter 2 horas de podcast, vocês vão ver eu falando 80% do minuto. Não, eu acho que a gente vai ter que... Escrever, fazer um programa... Fazer um programa de verdade sobre isso, cara, senão não vai rolar. Mas na verdade... Já escrito pra não dar errado. Mas na verdade, a minha intenção é que esse Árvore Genealógica do Olimpo, a discussão, seja apenas o primeiro de muitos. Então, se alguém tiver alguma discussão, não, alguma sugestão sobre qual deus, titã, ou enfim, olimpiano, que nós poderíamos comentar a vida e a família no nosso podcast de estreia desse assunto, por favor, opinem. E além disso, para vocês que estão vendo esse podcast, façam nos comentários, fala o que você gostou, o que você quer ver, desce o esporro também se achar que isso daqui foi uma merda, embora a gente tenha tentado bastante dar o melhor de nós para que vocês tenham uma coisa relevante sobre o assunto. Os seus comentários são muito importantes para que nos próximos vídeos a gente consiga fazer um podcast que seja honrado decente para os fãs de Percy Jackson. E pros fãs da fanfic, pros fãs da fanfic, já aviso. Se você gostou da fanfic e conhece alguém que queira, algum amigo seu que você quer indicar, mas ele não sabe ler português, às vezes, eu estou trabalhando na tradução. Ela estará em pé em breve. Ah, sim, isso é muito importante, tradutora. Eu já traduzindo a fanfic para inglês, pretendo botar lá em pé até quinta, traduzindo a fanfic para o inglês. Pretendo colocá-la até quarta-feira dessa semana. Na verdade, eu prometi para sexta-feira dessa semana, tradutora. Então, relaxa na bolacha. Para todos que estão aqui ouvindo o podcast, toda semana, quarta vai ter um capítulo novo em português e sexta vai ter um capítulo novo em inglês. É isso mesmo, né, Ghostwriter? É isso aí. É o planejado. É o planejado. Foi o que eu planejei com a Coco, que infelizmente não está entre nós hoje, porque ela não curte essas frescuras de podcast, e quando eu a convidei para participar, ela me mandou ir catar coquinhos na ladeira congelada. Que maldade. É por isso que eu respeito aquela moça. Muito bem. É por isso que a Coco tá aqui, porque alguém tem que botar ordem nesse barraco. E é isso. Eu espero que todos tenham gostado. Agora é hora de dar tchau. Então... É hora de dar tchau. Tchau, Frank. Tchau, Ghostwriter. Tchau, tradutora. E que tchau, esse Frank, momento tchau. O Teletubbies está muito bonito. Tchau, tradutora. Tchau, Ghostwriter. Tchau, Frank. That's it, bitches. Peace out.